Bom, queridos e queridas, né? Isso que estão ouvindo também. Fechou mais um ano. Né? E eu, enquanto olho para essa mesa, né, que a gente está, eu olho com dois olhares nesse dia. Um olhar para trás, um olhar para frente. Vamos começar com o olhar para trás. Há um ano atrás, eu tinha várias orações no coração, das quais eu posso dizer que o Senhor foi misericordioso e atendeu para muito mais e além daquilo que a gente pode querer ou imaginar. Se eu olho um ano atrás, não tinha Vitória, não tinha Camila, não tinha Helena, não tinha Vinícius, não tinha Tamires. Por mais que tivesse o Nicolas por aqui, de vez em quando, por mais que a Tamires aparecesse de vez em quando, a gente vivia um momento ainda de muita incerteza quanto a o que seria 2016. Já estava certo que, pelos sinais e circunstâncias, que a gente podia dizer que a gente seguia em frente. Como que ia ser isso? Quando eu olho para a quantidade de experiências que a gente teve ao longo desse ano, uns com os outros e com Deus, parece que passou muito mais do que um ano. Não sei se vocês têm essa sensação também. É lógico que essa sensação se dá em função da intensidade. E ontem, quando eu escrevia uma carta na qual relatava um pouco do ano para os meus amigos lá na Bruderhof, eu comecei a me lembrar como em fevereiro, né, do nada, primeiro em janeiro, né, aparece uma ligação do Tim, e aí em fevereiro aparece aqui o Phil. Daí em abril, não, aí em março, a Vitória veio para cá a primeira vez, né? Você não tinha vindo antes, né? Parece que já tinha vindo em 2015, mas não, né? Você veio ficar em março. Aí você também, né, Helena? Apareceu aqui por volta de março. Não, mas que apareceu aqui. Não, você, no aniversário em maio, né? Então, em abril, aparece a Camila. Me liga a Camila, fala: tô cansada do YouTube, posso dar um pulo aí? Pode, vai. Ir lá e imaginar o que a Camila ia querer aqui. Eu era a última pessoa que eu pensava que ia aparecer. Em maio, aparece a Helena. Aí a Tamires começa a aparecer de volta. Nicolas viajou. Foi para a Alemanha, né? Quando é que você foi para a Alemanha, Nicolas? Junho. Aí o Nicolas foi embora. Cadê o Nico? Foi embora para a Alemanha. Um tempão. Daí, em agosto, né? Parece tanto tempo já, né, Helena? Em agosto, você vem para cá. Pensando sobre o pensamento. Né? Pensando sobre o que pensar. Depois vem o Vini no processo, fala: Vini, será que vem? Como é que é? Não sei o quê. E assim vem Tamires, aí Tamires toma uma decisão também, falou assim: vai virar Carmelita de Botas. E a gente, ao longo desse ano, do dia 1º de janeiro até hoje, mais de 490 pessoas passaram por esse lugar. É muita gente. Mais de uma pessoa por dia. Muito mais de uma pessoa por dia. Isso sem contar os visitantes esporádicos, ou aqueles repetitivos. 490 pessoas passaram aqui. É muita gente. E em 2015, no fim do ano, havia uma determinação específica, né, que tamanha era a situação de incerteza que a gente vivia na casa, que estava proibido vir qualquer pessoa. Não tem o que fazer aqui, né, porque a regra é: vem e vê. E se não houver o que ser visto, não há por que alguém vir. Mas se existe alguma coisa para ser vista, vem. E Deus começou a fazer florescer tanta coisa aqui ao longo desse ano. Tanta mudança, tanta renovação, tanta coisa nova. E uma das coisas que se renovou foi qual é a finalidade da casa. Nossa finalidade não é criar porco, criar cabra, tratar planta, vender, comercializar, inovar. A gente foi sendo levado de volta àquilo que a gente sempre teve como característica. E que, mesmo nas ciências agrárias, a gente acaba sempre dizendo não é bicho, não é planta. Ou nas ciências biológicas, não é doença, nem é o processo biológico. São sempre as pessoas que estão envolvidas nisso. A consciência que está envolvida nisso. E à medida que vocês e outros foram chegando, uma necessidade passou a ser cada vez maior, né? E isso nos levou de volta a isso que a gente tem hoje das homilias diárias, de aprofundar a vida nas escrituras. E tudo isso demanda e necessita de sabedoria. E aí, quando vai fechando o ano, né, a gente lembra que ao longo desse ano todo a gente foi acompanhado pelas pizzas do Danilo. Direto. Né? E aí vem o Nicolas aqui agora no fim do ano e aparece o Nicolas de novo. Né, Nick? Depois de tanta coisa no ano também. Para tudo a gente precisa de sabedoria. E quando a gente vai olhando para frente, a gente sabe que adiante nós temos decisões fundamentais para serem tomadas, que dizem respeito a para onde vamos, onde estamos, ficamos aqui, compramos aqui, não compramos aqui, o que o Senhor tem para a gente. E a gente tem uma palavra que está muito presente nesse momento, discernir o que é para ser feito, a nossa posição, o arranjo da equipe. Eu fico imaginando se neste ano, com tanta bondade, Deus nos trouxe tantas pedras preciosas para que hoje nós sejamos um grupo de amigos e que tem crescido tanto junto, fico eu imaginando o que nos reserva 2017, né? E como a gente vai chegar no fim dele. Para que a gente chegue num bom fim, algumas coisas são necessárias. Primeira, voltando lá para o Salmo, né? No Salmo 20, como a gente já reforçou no dia de ontem, lembrar que ele concedeu a gente, o Salmo 20 está aqui, ele concedeu a gente esse desejo, essa vontade, esse querer, essa paixão para que as coisas andem do jeito que Deus quer que ande e que o desejo do nosso rei seja realizado. Mas o fim diz, alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles, os cavalos e carros, vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Quando a gente olha para 2017, a gente pode optar por vários graus de confiança. A gente pode confiar em dinheiro, a gente pode confiar em administração, a gente pode confiar em planejamento, a gente pode confiar na nossa própria força e capacidade, nas quantidades de talentos aqui reunidos. E seriam esses os nossos carros e cavalos. Ou a gente pode fazer uma outra opção, que é a opção que nós falamos ontem. Confiar em Deus não é outra coisa senão fazer aquilo que ele diz que é para ser feito e que a gente desconfia de que não vai dar certo. Então, quando ele diz dá outra face, é bom você lembrar que ele está falando de alguém que te dá um bofete na cara. E ao invés de você reagir contra o bofete, você oferece o outro lado. Quando ele fala andar a segunda milha, como a gente falou ontem, Ele está falando de alguém que te força e te obriga a fazer alguma coisa absolutamente desagradável, que qualquer um reagiria com indignação. Ele fala, faz o dobro. Se alguém te pede uma túnica, dá capa para ele também. Ou seja, por que eu não faço isso? Porque eu desconfio que não vai dar certo. Não, não posso me rebaixar. Eu não posso fazer isso. Também não é assim. É, mas é que... Qual vai ser o critério a ser usado para que a gente possa escolher fazer aquilo que Deus diz? Né? Isso vale para descansar o solo, para dar as primícias, né? Ou seja, aquilo que vem em primeiro lugar eu não uso de maneira egoísta, mas eu compartilho. Isso vai servir para falar a verdade, para ser correto e tudo mais que você puder achar nas escrituras. Para que eu possa escolher, nada que eu escolha a priori é ruim. Vou dar um exemplo. Alguém me dá um tapa na cara. O fato de eu reagir e me colocar pronto a dar o tapa de volta, sinceramente, não é exatamente ruim. Pode até ser bom. O fato de alguém me obrigar a andar uma milha carregando a mochila dele nas costas e eu dizer não, não é ruim. Pode ser bom, fala da minha dignidade, fala disso tudo. E não tem muita dificuldade, como eu já falei, para discernir entre o bom e o ruim, porque isso aí o cachorro faz. A princesa, se você falar com ela, ela sabe exatamente discernir entre bom e ruim. Não precisa ser mais do que um cachorro para você discernir entre bom e ruim. Agora, você precisa ser um ser humano para poder ter o desafio de discernir entre o bom e o melhor. Agora, qual é a ferramenta que eu preciso ter na mão para discernir entre duas coisas boas? Reagir ao tapa na cara e não reagir ao tapa na cara. Me indignar com alguém que anda uma milha, me obriga a andar uma milha, ou andar a segunda milha com ela. Qual é a ferramenta? Sabedoria. Sabedoria é o conhecimento aplicado. Quando Giovana era pequenininha, estava com 2 anos, eu tive que dar uma aula mostrando a diferença entre 4 coisas. Informação, know-how, ou saber fazer, né? Conhecimento e sabedoria. E eu tinha que dar uma aula. Eu não gosto dessas coisas de PowerPoint, né? PowerPoint é um saco, você tem que ficar lendo aquele PowerPoint. Aí eu fiz minha aula com 4 fotografias. Botei 4 fotografias. Na primeira fotografia, tinha uma fotografia de leite, chocolate, ovo, farinha de trigo, bicarbonato, canela, açúcar, os ingredientes todos. Aquela fotografia, né? Uma tigela, uma batedeira, aquele negócio todo lá. O que é isso? Isso é informação. Informação é isso. É o que você acessa na internet. Quando vocês ficam batendo na internet, lá, olhando no Google, o que você está obtendo ali? Informação. Informação, sinceramente, não quer dizer nada. Não sei se vocês sabem, o Brasil é o país que às vezes está em primeiro, às vezes está em segundo em relação aos Estados Unidos, em número de acessos no Google, número de acessos à internet. Por que que a gente tem, sei lá, 1/5 do número de acessos, de pessoas com acesso à internet do que tem nos Estados Unidos, e a gente consegue competir com eles pelo número de páginas visitadas? Porque a gente obtém um monte de informação, a gente não sabe fazer pesquisa. A gente busca informação, vai acumulando aquele monte de informação, vai salvando coisa, e pior, tem gente que além de fazer isso, manda figurinha. Por favor, nesta lista, não mandem figurinha, não mandem filminho, não mandem coisa engraçadinha, porque não é para lembrar dessa lista. Porque imagina 40 e poucas pessoas mandando isso, mas a brasileira adora fazer isso. A gente não sabe o que fazer com tanta informação. O saber fazer, o know-how, é a segunda coisa. Aí a segunda foto era uma batedeira funcionando e uma mulher batendo os ingredientes na ordem. Né? Você sabe que o ovo vai ter que entrar com açúcar, com a manteiga, que depois vai entrar a farinha, que vai entrar isso, que vai até sair um bolo. Então eu não posso pegar a primeira fotografia e chamar de bolo, porque não é bolo, é só ingredientes do bolo. Mas eu não posso também chamar de bolo aquela massa batida no, na batedeira, que ele não é um bolo ainda. Eu coloco no forno, até colocar no forno a hora, a temperatura, então eu tenho que saber fazer. Saber o que fazer com a informação. Muito bem, a terceira foto era um belo bolo de chocolate. O que é o bolo de chocolate? Você já não identifica ali o ovo, a farinha, o bicarbonato, o leite, você não identifica nada ali. O que você vê é um bolo. O que é o bolo? O bolo é o conhecimento. O que é então a sabedoria, Vitória? Você que está quase dormindo. O que é a sabedoria? Aí entrava a última foto. Era a foto do aniversário de Giovana, de 2 anos. O aniversário dela tinha um bolo de chocolate lindo. E esta criança se lançou sobre o bolo de chocolate. Ela está assim, a foto é assim, ó. Ela toda suja de chocolate, com a cara assim no chocolate, metendo a mão no bolo. Né? Aquela foto da sabedoria. Porque a sabedoria é comer o bolo, meu Deus do céu. Não adianta você fazer o bolo guardar no armário. Você fazer a sua dissertação, sua tese, botar lá guardado no armário seu TCC, seu artigo, aí você guarda numa biblioteca. Se você não colocar em prática a informação, o saber fazer o que com a informação, o conhecimento que você gerou, sabedoria é conhecimento colocado na prática. É comer o bolo, pô. Você não vê até aqui? Fizemos geleia ontem, né? Fizemos uma geleia com quilos de geleia aqui. Né? Adianta, ó, fizemos geleia, bota no vidro e guarda. Não deixa na geleia. Qual é a finalidade? Se você não come a geleia. Sabedoria é conhecimento colocado em prática. Sabedoria é o que a gente precisa para poder discernir o que é melhor em relação ao que é bom. Então, para conquistar a sabedoria, óbvio a gente vai ter que ter acesso à informação. Óbvio a gente vai ter que saber o que fazer com essa informação. Óbvio a gente vai ter que transformar essa informação em conhecimento. Mas de nada adianta ter conhecimento. Conhecimento vai levar você para o inferno, cara. Por isso que uma pessoa pode ser muito simples, não ter internet, mas ser extremamente sábia. Sabe por quê? Porque ela sabe comer bolo. Ela não fica dando aula de bolo, ou falando sobre bolo, ou mostrando figura de bolo. Sabe, a maioria das pessoas que falam alguma coisa, elas são mais ou menos como cozinheiras, que dão aula, mostram fotografia, ilustram, fazem desenhos sobre o que é um bolo, faz um fluxograma dos ingredientes do bolo, mas você nunca vê esse cara nem fazer um bolo e muito menos comer o tal do bolo. O grande barato do cozinheiro é ele poder fazer, depois ele senta e come esse treco. É. E detalhe, o grande barato do bolo não é você comer sozinho, né? É você pegar isso e compartilhar com um bando de gente. Salomão pediu isso. Jesus tinha isso. E isso dava a ele, aquilo que também falamos essa semana, dava a ele a autoridade. Porque quando você pega informação, transforma em conhecimento, come esse conhecimento, vive isso que você conhece, é sábio para viver, sábio o suficiente para fazer viver aquele negócio que você sabe. Tem um monte de gente que sabe um monte de coisa, tem um monte de gente que conhece Bíblia, cara, pra caramba, sabe um monte, mas não coloca em prática de jeito nenhum, meu Deus, não tem coragem de abrir o bolo e comer. E o mais legal da sabedoria é quando você, além de comer o bolo, você divide esse bolo com todo mundo, porque a gente não comeu aqui o waffle do Nicolas, ele fez o waffle pra gente, a gente comeu. Qual seria a graça desse elemento? Fazer um waffle. E aí faz uma pilha de waffle, senta e come. Comi meu waffle, sou muito sábio. Não, você é burro e egoísta. Porque a sabedoria só faz sentido se, uma vez conquistada, compartilhada. O que Jesus fazia? E aí perguntam para ele, mas com que autoridade você faz isso? Ele faz a autoridade interna e a autoridade externa, que eu falei essa semana naquele papo com ele. Internamente, ele tinha autoridade porque ele vivia o que ele falava. Ele era um testemunho de si. De outro, o pai dava testemunho dele. Como o pai dava testemunho? Ele falou assim, se vocês conhecessem meu pai, vocês me conheciam também. Se vocês me conhecessem, conheciam meu pai. As escrituras sagradas dão testemunho de Jesus, de Gênesis ao Apocalipse. Todos os profetas falam de Jesus. Todos falavam disso. Só que as pessoas estavam tão preocupadas com a periferia que não conseguiam perceber que estavam diante da concretude do cumprimento daquilo que estava sendo falado o tempo todo. Se vocês não me reconhecem, vocês não conhecem a palavra do meu Pai. E ela dá testemunho de mim. As escrituras falam de mim. Eis meus dois testemunhos, necessários na lei judaica para alguém ter autoridade. Ele tinha autoridade pessoal e tinha autoridade do Pai. Então, gente, que Deus nos conceda sabedoria para 2017. Que a gente tenha bastante sabedoria. A gente sabe o que fazer. Tá bom? Amém.